Gênesis capítulo 4, de 1 a 16, perdão. De 1 a 16. Usamos a leitura. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Mais uma vez pedimos, Pai, a direção do Teu Espírito Santo, na compreensão e exposição da Tua santa palavra. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o foco do capítulo 4 de Gênesis é na pessoa de Caim e a sua descendência. O objetivo de Moisés em registrar essa história que nós acabamos de ler é mostrar a bifurcação que aconteceu na humanidade logo após a queda do homem e sua expulsão do jardim. Aqui no capítulo 4, essa bifurcação moral e espiritual começa a ficar clara. Por um lado, aparece Caim, que é rejeitado por Deus, mata seu irmão, é amaldiçoado e expulso da região do Éden. Começa uma civilização lá para a banda do leste, onde constrói uma cidade e uma cultura, como nós veremos na próxima exposição. A genealogia de Caim, que ocupa o resto do capítulo 4, é registrada e fica claro que na sua descendência o pecado já está em estágio avançado. Poligamia, vingança, morte, tudo isso na descendência de Caim, cuja história começa aqui. Por outro lado, nós temos Abel, cujas obras eram justas, homem cheio de fé, e que é o primeiro a ter o seu sangue derramado por adorar a Deus da maneira correta. Depois de Abel, Deus concede Sete e depois Enos. E a partir dele, o verdadeiro culto a Deus começa a se organizar e se fortalecer. Caim representa claramente a serpente, a descendência da serpente, mencionada lá em Gênesis 3:15, conforme vimos na mensagem anterior, quando Deus disse à serpente que viria um descendente da mulher, a descendência da mulher, que esmagaria a sua cabeça, enquanto que ela picaria o calcanhar. Isso porque Deus colocaria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E essa inimizade começa a aparecer aqui, representada por Caim, que é o descendente da serpente, e Abel, que é o descendente da mulher, a linha piedosa daqueles que haveriam de servir a Deus. Hoje nós veremos a parte inicial do capítulo 4, que conta a tragédia envolvendo esses dois irmãos. São quatro incidentes narrados por Moisés aqui, que eu queria expor e que vocês acompanhem com a sua Bíblia em oração, porque nós temos muita coisa para cobrir aqui, muito assunto, muitos temas da mais alta relevância para a nossa fé. Primeiro, o nascimento de Caim e Abel, versos 1 e 2. Diz aí o verso 1 que Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Literalmente no hebraico, Adão conheceu a Eva, sua mulher. Esse era o termo que era usado no Antigo Testamento para se referir às relações sexuais. E mostra que a Bíblia, ela é muito cuidadosa na escolha de palavras. Ela procura não despertar a imaginação. Ela usa aquilo que a gente chama de eufemismos, com frequência. Então, ter relações sexuais, que a nossa tradução simplesmente traduziu assim, não é? Hoje em dia isso não é tanto, mas naquela época havia um certo recato com a linguagem, então usava-se o termo conhecer, até porque é o que significa, é um conhecimento mais íntimo da pessoa. Então, Adão conheceu, teve relações com Eva, a sua mulher. Nós lemos, nós vamos chegar lá no capítulo 5, verso 4, onde está dito que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Filhos e filhas. Imagina que Adão viveu 930 anos, não é? Então, quantos filhos e filhas ele não teve? Ao que parece, Caim e Abel foram os primeiros filhos. O texto vai nessa direção. Eles moravam na região do Éden. Vocês lembram que Deus expulsou Adão e Eva do jardim que era no Éden. Então, o jardim ficou fechado e eles ficaram morando na região do Éden. Não no jardim mais, mas na região do Éden, que era uma região privilegiada. Bem, Eva então engravidou e ela deu à luz a Caim, certamente sentiu aqui aquilo que Deus disse, com dores darás à luz filho. Ela sentiu as dores, experimentou o sofrimento de trazer um filho ao mundo. E ao que parece, foi ela que deu o nome à criança. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Caim, em hebraico, soa muito parecido com o verbo adquirir. Por isso que ela deu o nome dele de Caim, porque recebeu, adquiriu um varão da parte do Senhor. Essa declaração de Eva expressa três coisas. Primeiro, a alegria dela de cumprir o seu papel de mãe. Lembra que Adão colocou o nome dela, de Eva, dizendo, você vai ser a mãe de todos os viventes? Então, aqui, Eva começa a cumprir o seu papel e ela está feliz com isso, que apesar do pecado, ela continua a cumprir esse papel que Deus lhe deu. A sua declaração também expressa a confiança, a esperança de que Caim poderia ser aquele descendente esperado. Porque no hebraico ela diz assim, adquiri um ish, um varão da parte do Senhor. E ficou claro do que vimos anteriormente, de que seria um homem, um descendente da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Com o nascimento de Caim, Eva deve ter pensado, quem sabe é esse? Adquiri um varão, botou o nome de Caim, nessa expectativa de que, expectativa que ficaria perpetuada na nação de Israel, enfim, toda a descendência da mulher, a expectativa de que o Messias haveria de chegar. E terceiro, essa declaração expressa a dependência que Eva tinha de Deus. Às vezes o pessoal pergunta, será que Adão foi salvo? Eva foi salva? E tudo indica que sim. Ela não teria colocado esse nome no filho se ela não tivesse... essa declaração que ela fez não faria sentido se ela não confiasse em Deus. Adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Eva agora não quer mais ser autônoma. Ela aprendeu que viver sem Deus não dá. Querer o conhecimento e querer ser dona da sua própria vida só trouxe miséria e desgraça. Ela agora aprende que o que quer que seja que ela tem, tem que vir do Senhor. Adquirir um filho com o auxílio do Senhor. Você percebe a mudança de atitude já no coração aqui de Eva. E o texto diz que ela deu à luz a Abel, irmão de Caim. No original, pode ser traduzido assim: e continuou e deu à luz a Abel. Daí, o próprio João Calvino, interpretando esse texto, diz que os dois eram gêmeos. Acha que eles eram gêmeos. Mas não há necessidade de chegar a essa conclusão, não é? Embora gramaticalmente seja possível. Mas não há nada no texto que indique isso. O fato é que simplesmente está dizendo: ela teve Caim, né? E, na sequência, no tempo normal, o próximo filho se chamava Abel, que significa sopro, aquilo que passa rapidamente. Diferentemente de Caim, onde Moisés dá a explicação do que é que significa adquirir um varão com o auxílio do Senhor, não tem explicação para o nome de Abel. E aí vem todas as especulações, não é? Eva teria ficado tão encantada com Caim que disse: esse é o descendente que vai esmagar a cabeça da mulher. Quando vem o segundo filho, vaidade, Abel, inutilidade, não vai servir para nada. No final era o contrário, né? Como a gente se engana com os filhos, não é verdade? A gente não tem ideia do que é que vai ser dos nossos filhos, o que é que eles serão. Todo juízo é precipitado, todo pré-julgamento é precipitado. Eva tinha convicção ou grande esperança de que Caim seria aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente, e Abel, a palavra significa vaidade ou alguma coisa inútil, que talvez reflita o que Eva sentia naquela altura, embora nós não tenhamos certeza. Bom, o texto continua e diz que os meninos cresceram e eles seguiram profissões diferentes. Verso 2: depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Deus havia ordenado que Adão dominasse sobre os animais domésticos. Isso significava pastoreá-los, levá-los para onde houvesse comida e água, providenciar abrigo contra o sol, lugar para dormir à noite. Tinha muito trabalho. E essa foi a profissão que Abel assumiu, essa vocação de cumprir o mandato que Deus tinha dito de dominar sobre os animais domésticos. Mas já Caim se tornou lavrador. Ele foi cuidar da roça, se tornou agricultor, como diz o verso 2, como Deus tinha mandado que seu pai Adão fizesse. Quando Deus expulsou Adão do paraíso, do jardim, diz o texto que ele foi mandado para lavrar a terra de onde ele havia sido tirado. E Caim aprendeu a profissão com o seu pai. O que a gente pode perceber aqui é que a descendência do homem, ela está seguindo o mandato cultural. Os filhos de Adão e Eva estão seguindo aquilo que Deus havia dito ao primeiro casal, de dominar a terra, ocupá-la completamente, aprender dela e dela tirar o seu sustento. Isso a gente chama de mandato cultural. Eles deveriam formar uma família, uma sociedade, criar uma cultura, explorar as riquezas do mundo que Deus criou para eles, ciência, usar esses recursos para o bem da humanidade, tecnologia, da terra tirar o sustento. Agricultura e pecuária foram as duas primeiras profissões que aparecem na Bíblia. Então, essa é a primeira parte, o relato do nascimento de Caim e Abel e como os dois seguiram caminhos diferentes e as expectativas diferentes dos seus pais com relação a eles. O segundo episódio que Moisés registra, está aí do verso 3 a 7, é aquele momento em que os dois irmãos trazem ofertas para Deus. Isso ocorreu ao fim de certo tempo. Veja o verso 3. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ninguém sabe o que é que Moisés quer dizer com isso. Que tempo é esse? Quando os meninos cresceram? Quando chegou o tempo da colheita? Ou quando passou a semana e chegou o sábado, que era provavelmente o dia em que se fazia o culto a Deus, já era conhecido o sábado desde o Jardim do Éden, então ninguém sabe exatamente. O mais provável é que esse, ao fim de um certo tempo, se refere ao fato que depois que os rapazes cresceram e depois que eles foram instruídos por Adão sobre como agradar a Deus e como adorá-lo, porque eles não fizeram isso do nada, eles devem ter aprendido isso com o seu pai, Adão, que por sua vez aprendeu com o próprio Deus. E aí então, no tempo certo, os dois irmãos trouxeram suas ofertas a Deus, provavelmente pela primeira vez, num local designado para isso, na região do Éden. Muitas outras ofertas já tinham sido feitas por Adão, mas agora era a vez de Caim e Abel trazer as ofertas diante do Senhor. O alvo era obter o favor e a aceitação de Deus. Então Caim, diz aí o verso 3, trouxe uma oferta ao Senhor, tirada do fruto da terra, que era a área da sua ocupação, era o fruto do seu trabalho. Ele tinha aprendido com seu pai que o fruto da terra é uma dádiva de Deus. E aí ele traz uma parte de sua produção como oferta a Deus, ali naquele local reservado para isso. Talvez houvesse um altar de pedras, a gente não pode afirmar. Abel, por sua vez, e é possível traduzir com a alternativa, Caim trouxe frutos, mas Abel, é possível ter essa tradução, Abel, em contrapartida, trouxe como oferta os primogênitos das suas ovelhas, o melhor do seu rebanho, como diz aí o verso 4. Ele matou essas ovelhas e queimou a gordura delas ali naquele altar. Ele tinha aprendido que o derramar de sangue fazia parte do culto a Deus, porque o seu pai havia contado para ele o que Deus havia feito lá no jardim quando imolou um animal para, com a pele do animal morto, pudesse cobri-los, cobrir a sua vergonha. Porque de que outra forma Abel, de onde ele teria tirado a ideia de matar animais para trazer como oferta a Deus? É o único episódio anterior que nos dá uma dica de onde ele tirou essa ideia. Exatamente da história que seu pai lhe contou do que tinha acontecido lá no jardim. E então Abel oferece pela fé aqueles animais imolados, fé nas promessas de Deus, fé que ele havia aprendido com seu pai. Muito tempo depois, quando Deus vai se revelar a Israel, ele vai estabelecer leis para o culto, que vai incluir exatamente o sacrifício dos melhores animais, a queima da gordura e também ofertas de cereais e do fruto da terra, como Caim trouxe. É uma prática que vinha desde o tempo de Adão. A reação de Deus ao culto dos dois irmãos começa aí no verso 4. Como é que Deus reagiu à oferta dos dois? Ambos trouxeram ofertas a Deus conforme haviam sido ensinados. Não há nada errado nisso em Caim ter trazido o fruto da terra e Abel ter trazido o melhor das suas ovelhas, porque era a área em que eles trabalhavam, era o fruto do trabalho deles. Mas havia algo fundamentalmente diferente em suas ofertas, porque Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim, da sua oferta, ele não se agradou. Deus se agradou de Abel, final do verso 4. E como é que Abel soube disso? Como é que Caim viu isso? A resposta plausível é que, como nós vamos ver adiante, várias vezes acontecendo no Antigo Testamento, Deus fez descer fogo do céu e consumiu aqueles animais, aquele animal que estava sobre o altar, demonstrando assim a sua aprovação da oferta de Abel. E diz o texto, presta atenção no texto que isso é importante, que Deus aprovou não somente a pessoa de Abel, o que seria a sua intenção, a sua fé, sua sinceridade e seu amor. E aqui é importante lembrar que Jesus, lá em Mateus 23, verso 35, chama Abel de o justo Abel. Deus aceitou a pessoa de Abel, o justo Abel, mostrando que ele era um homem que andava nos caminhos de Deus, um homem que havia decidido não seguir no caminho do seu pai, um homem que escutou o que o seu pai tinha ensinado e resolveu seguir o caminho de Deus, conforme ele sabia, ele era justo. Deus aprovou a pessoa de Abel, mas não somente a pessoa de Abel, final do verso 4, mas também a oferta que ele tinha trazido. Os sacrifícios e sangrentos e gordura queimada do melhor do rebanho. E aqui começa o contraste, aqui começa a bifurcação. Deus não se agradou nem de Caim e nem da oferta que Caim tinha trazido. Não manifestou qualquer reação visível na aceitação, como, por exemplo, descer fogo do céu. Caim viu Abel trazer o sacrifício, o fogo desceu e consumiu. Caim disse, agora é minha vez. Ele trouxe o cesto de frutos, colocou no altar. Nada. Então ficou claro que Deus não tinha aceitado nem a Caim e nem a oferta dele. Moisés nos diz aí no verso 5 que Caim ficou muito irado com isso. Quando ele percebeu que não havia sido aceito por Deus, ele ficou muito irado. E não só irado com Deus, ele ficou irado com seu irmão. Ele ficou, diz o texto, transtornado a ponto dele fechar a cara. No hebraico diz que o semblante dele descaiu. E a gente sabe quando uma pessoa está com raiva, é quando o semblante descai, né? A gente vê, né? Todas as linhas ficam para baixo. Tudo, sobrancelha, a linha da testa, a linha da boca, né? Fica tudo para baixo assim, os olhos, o semblante descai. E aqui a nossa tradução diz, por que, é que você está carrancudo, né? Que expressa muito bem o que, é que aconteceu, qual foi a reação de Caim. Afinal, ele era o mais velho. Afinal, sua mãe tinha colocado o nome dele que expressava a esperança messiânica. Ele deveria ter sido aceito. O coração de Caim, entretanto, já era inclinado ao mal e agora começa a se encher de ódio contra Deus e contra o seu irmão. E olha a surpresa do verso 6 e 7. Deus vem falar com Caim, o que mostra que ele não deixou de falar com os homens depois que expulsou o primeiro casal do paraíso. Deus continuou a falar com os homens. Como diz o autor de Hebreus, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais e pelos profetas. Talvez Deus se manifestou na forma humana, o que a gente chama de uma teofania. Talvez ele falou da nuvem, da glória, a Shekinah. Nós não sabemos. O fato é, e para Moisés não é importante porque ele não registra, ele apenas diz que Deus falou com Caim. Deus disse a Caim. Falou com ele, exatamente como tinha feito com Adão. E ele faz, como tinha feito com Adão, duas perguntas retóricas. Por que é que você está irritado? Segundo, por que é que sua cara está fechada e carrancuda? O Senhor, então, coloca diante de Abel dois caminhos e duas consequências. Primeiro, se você fizer o que é certo, Caim, você será aceito por mim, como eu aceitei Abel. Está aí o verso 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Se ele tivesse trazido os primeiros e melhores frutos da sua colheita, como Abel trouxe os primeiros e melhores animais do seu rebanho, Deus teria aceitado. Era nisso em que ele havia procedido mal. Cultuar a Deus como queria. É interessante que Judas, o livro que está coladinho lá em Apocalipse, o penúltimo livro da Bíblia, ele se refere a Caim como sendo o patrono das falsas religiões. Se referindo aos falsos mestres que ele ataca na sua carta, Judas, ele diz que esses falsos mestres seguiram o caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? E qual a relação com os falsos mestres? Caim foi o primeiro a inventar uma religião, uma maneira de cultuar a Deus que Deus não tinha ensinado. Ele devia ter aprendido do seu pai, o que seu pai ensinou, que nós temos que dar o melhor, como Abel fez. Abel não só trouxe ovelha para matar, mas ele trouxe as primícias do seu rebanho. Essa é a diferença que há entre os dois textos. Porque não estava errado trazer fruto. Porque algumas pessoas acham que o problema foi esse, que ele trouxe fruto, quando devia trazer só sangue. Não! No Antigo Testamento havia, inclusive, oferta de cereais. Oferta do fruto da terra, era oferta de gratidão, enquanto que oferta de animais era o holocausto, que era queimado no altar. O problema não era o que foi trazido, o problema é a qualidade do que foi trazido. Abel trouxe o melhor do seu rebanho. Mas diz aqui que Caim tomou o fruto da terra. Colocou numa cesta o que ele achou e levou. Se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito por mim? Porque Caim resolveu adorar a Deus do jeito que queria, é que Judas o chama de o patrono dos falsos profetas, que seguem o mesmo caminho de Caim. Segundo, quando Deus diz assim, se você fizer o que é certo, você não será aceito, quer dizer, se você emendar os seus caminhos maus, eu aceitarei as suas ofertas como aceitei do seu irmão Abel, que é justo. Aquele momento ali em que Abel traz aquele tipo, perdão, em que Caim traz aquele tipo de oferta, é a consumação de uma vida que já andava errada. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 3, verso 2, diz que Caim matou Abel porque as suas obras eram más e as obras do seu irmão eram justas. E diz ainda que Caim era do maligno. Agora você pode entender por que Deus não aceitou Caim. Não foi só porque ele trouxe a oferta da forma errada, mas Caim já vivia uma vida com obras más, e ele já estava debaixo da influência da serpente, do querubim amaldiçoado, rebelde, que tinha feito seus pais pecar, e que continuava na região do Éden, espreitando, esperando alguém para dar continuidade à sua obra de destruição. Deus diz aqui no verso 7 ainda para Caim: se você fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? E aqui vem a segunda opção. Mas se não fizer o que é certo, se você não se arrepender, se você não mudar a sua atitude, se você não abandonar esse ódio que está no seu coração contra mim, contra seu irmão, se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O pecado que já está no seu coração, ele está do lado de fora, como alguém que está batendo na porta e esperando. Essa figura aqui. O verbo que é usado aqui, para esperar, é usado às vezes na língua hebraica para um animal feroz que está no seu covil, todo armado, acuado, esperando a oportunidade de atacar qualquer pessoa que passe. Será que é uma referência à serpente? O pecado está à porta, como um animal de espreita, só esperando você dar chance. Mas a você cumpre dominar, Caim. Final do verso 7. É certo que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você. É isso que ele quer. O desejo, a intenção do pecado, é a primeira vez que a palavra pecado aparece no texto hebraico, não é? E aqui é personificado como se fosse um animal à espreita. O pecado está esperando na porta para dominar você, o desejo dele é dominar você, mas é necessário que você o domine, Caim. Não deixe essa ira do seu coração virar em desejos assassinos. Não deixa que a mágoa contra o seu irmão, a mágoa contra Deus, se desenvolva em algo pior. O pecado está à porta, está só esperando uma oportunidade. Que exortação atual, não é verdade? Grandes pecados, eles sempre têm pequenos começos. Adultérios começam com simples olhada para mulheres onde você não devia pôr o rosto, ou em homens onde você nunca devia colocar seus olhos. Adultérios começam com pequenas coisas. A pessoa que é corrupta, desonesta, ela começou na escola roubando o lápis do coleguinha. O pecado está à porta, à espreita, mas cumpre que você o domine, porque senão ele vai entrar e vai se apossar de você. Se Caim não fizesse o que era certo, tudo isso haveria de vir. E do verso 8 a 10, que é a terceira parte do texto, nós temos mais uma para terminar, a gente vê com tristeza a escolha de Caim. Exatamente, a história se repete, a história de Caim é a história de Adão e Eva. Muito parecido, escolha, consequências, não obedecer a Deus, escolhas erradas, expulsão do paraíso, como Caim vai ser expulso da região do Éden. Para mostrar o quê? Como o pecado se alastrou pela descendência de Adão. E a história de Adão e Eva é a nossa, a história de Caim e Abel é a nossa. Até que viesse o descendente da mulher, para que pudesse nos livrar da inclinação do nosso coração. De 8 a 10 a gente vê horrorizado que Caim optou por não ouvir a voz de Deus e ele mata seu irmão. A advertência de Deus não foi recebida por Caim. Aqui nós vemos a natureza que ele herdou dos seus pais, o pecado que ele herdou dos seus pais, se manifestando de maneira clara. Ele endureceu o coração, apesar da advertência bondosa de Deus. Ele endureceu o seu coração, não ouviu a voz do Senhor, e aquilo que era uma mágoa, um ciúme, agora tornou-se uma intenção homicida. Ele decidiu no seu coração que ele haveria de matar o seu irmão. E aqui o querubim amaldiçoado, a maldita serpente, planeja destruir a descendência da mulher, Abel. No verso 8, nós lemos, então, Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo, porque lembrem, eles não estavam sós, não é? A gente às vezes lê esse texto e pensa que só tinha os dois. Se tivesse os dois, por que dizer vamos para o campo? Um local isolado, longe, onde ninguém vai ver o que vai acontecer, não é? Então, claro, quando isso aconteceu, já havia muita gente na terra, vou tocar nisso daqui a pouco. Então, vamos para o campo. Vamos para o campo. Veja que Caim procede aqui com malícia. Ele premeditou a morte de Abel. Não foi alguma coisa que ele fez assim de supetão, no momento de ira, mas ele planejou como mataria o seu irmão. Iludiu o irmão, levou para o campo, movido de invejas e ciúmes contra ele, debaixo da influência de Satanás, a quem ele pertencia, e usando de disfarçatez e malícia, diz para o seu irmão, deixa eu te mostrar lá a minha lavoura, minha roça deu uns frutos bonitos, vamos lá, lá no campo, eu quero te mostrar alguma coisa. E Abel de nada desconfia. O santo Abel, o justo Abel, temente a Deus, de nada desconfia. Como poderia desconfiar? Ele não fez intencionalmente, ele não queria provocar isso no seu irmão. Não era a intenção dele. O que ele fez foi para servir a Deus. Mas às vezes acontece que as nossas melhores boas intenções, elas são interpretadas de uma maneira odiosa por aqueles que têm inveja, por aqueles que têm ciúmes e por aqueles que eles mesmos não têm comunhão com Deus. E é o que aconteceu aqui. Abel de nada desconfiou. E aí, a sós no campo, longe da vista de todos, o texto diz que Caim se levantou contra seu irmão e o matou. Feriu Abel a ponto do seu sangue ser derramado na terra. Talvez com um pedaço de madeira, talvez com alguma coisa, cortante, talvez com uma pedra na cabeça. O fato é que derramou o sangue de Abel, o matou de forma sangrenta. E aqui nós temos o primeiro homicídio da história humana, que na verdade foi um fratricídio. Aqui fica claro como o pecado havia se espalhado de Adão e Eva e atingiu a sua descendência. E é a primeira manifestação concreta desse conflito entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Verso 9 e 10 mostra o nosso surpreendente Deus. Lá vem Deus de novo procurar Caim. Se você fosse Deus ou se eu fosse Deus, a gente tinha já mandado descer fogo do céu, não para consumir o sacrifício de Caim, mas para consumir Caim. Mas o nosso Deus, lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Amor que não deixa ir embora o pecador, que não desiste do pecador. Lá vem ele atrás de Caim. E de novo, duas perguntas, ambas retóricas, visando despertar Caim para a gravidade do que ele tinha feito. A primeira está aí no verso 9. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, o seu irmão? É claro que Deus sabia o que tinha acontecido, mas ele quer despertar a consciência de Caim. Onde está Abel, o seu irmão? E a ênfase da pergunta está no teu irmão. Onde está Abel? Poderia parar aí, não é? E Deus acrescenta, teu irmão. Como que dizendo, perceba o que você fez? Você matou, não foi qualquer outra pessoa, você matou o seu próprio irmão. Onde está Abel, o teu irmão? E a resposta hipócrita e sarcástica de Caim revela o estado de pecado avançado no seu coração. Na verdade, é uma resposta mais dura do que aquela que Adão e Eva deram a Deus, quando Deus veio fazendo a mesma pergunta. Foi o que vocês fizeram. Aqui você não vê consciência de pecado, aqui você não vê quebrantamento, o que você vê é uma mentira deslavada. Não sei, Deus perguntou, onde está Abel, teu irmão? Não sei. E aí então vem o sarcasmo que coloca a culpa em Deus. O senhor devia perguntar a quem o senhor colocou como responsável, guarda ou tutor de Abel. Que eu me lembre, o senhor nunca me colocou como responsável pelo meu irmão, não. Por que o senhor não pergunta a pessoa que o senhor deixou para guardar Abel? Ele deve saber, não tem a menor ideia. Você percebe a hipocrisia, você percebe o sarcasmo, você percebe a invertida, querendo responsabilizar Deus. O senhor não cuidou direito de Abel? Por que o senhor vem perguntar a mim? Era o senhor que devia cuidar dele. E o senhor vem colocar isso sobre mim? A hipocrisia e a ironia do coração desse homem de Caim. A segunda pergunta, então, do verso 10, já revela o ultraje de Deus. E o Senhor disse: o que foi que você fez? Dá para quase ouvir, não é? O tom de ultraje aqui nessa palavra de Deus. O que é que você fez? Eu vi o que você fez com seu irmão no campo e o sangue dele que você derramou na terra. Está aí no final do verso 10. A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. O sangue que você derramou na terra está gritando e pedindo vingança. Está gritando e pedindo vingança. E aqui nós chegamos na última parte do relato de 11 a 16, o castigo de Deus sobre Caim. São três castigos. Primeiro, Deus amaldiçoa Caim sobre a terra, verso 11. Agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Aquela terra que bebeu o sangue que você derramou, ela vai ser maldita. Você é maldito. É a primeira vez que um ser humano é amaldiçoado depois da queda. Na queda, Deus amaldiçoa a serpente e amaldiçoa a terra, mas não amaldiçoou Caim e nem Abel. Caim se torna o primeiro maldito, juntamente com a serpente que ele havia seguido. Segundo, Deus torna estéril e improdutivo o solo que Caim plantar. Verso 12, quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra, que é o terceiro castigo. Deus condena Caim a se tornar um andarilho pelo mundo. Uma vez que Deus amaldiçoou qualquer solo que Caim plantasse, ou seja, não adianta você plantar e trabalhar e cultivar Caim, porque não vai dar nada. O resultado era que, uma vez que a roça é o que prende o homem na terra, ele então só restava ser um andarilho, errante pela terra. Ele ia viver do que ele encontrasse, andando sem ter um lugar fixo. Essa era a ideia, em primeiro lugar. E por quê? Porque Deus vai expulsá-lo da região do Éden, e ele viveria fugindo de Deus e dos outros, com medo do castigo, acossado por sua consciência de ter matado o seu próprio irmão, sem rumo diante daquela terra perdida, imensa diante dele. No verso 13, a gente lê a reação de Caim. A gente esperaria, talvez, né, a última esperança é que, diante da severidade do castigo que Deus colocou nele, que Caim se quebrantasse. Que Caim visse a seriedade do que ele fez, talvez pudesse clamar por misericórdia a esse Deus que já mostrou disposição em ouvi-lo, em não abandoná-lo. Mas o quê? A resposta é de vitimização. Caim se faz de vítima. Tão típico, não é? Caim é o patrono dos mimimimimimimi. É o patrono. Então, isso que o pessoal faz hoje, né, é tão velho como Caim. A reação de Caim foi que Deus estava sendo injusto e que o castigo dele era pesado demais. Verso 13, Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. O senhor exagerou, está desproporcional esse castigo que o Senhor está dando sobre mim. Ele reclamou que ele não conseguiria viver daquela forma. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra. Aqui ele reclama da expulsão da presença de Deus. Ele seria expulso por Deus daquela região do Éden, onde o clã de Adão havia se instalado. onde se oferecia sacrifícios a Deus e onde ofertas a Deus e onde a verdadeira religião estava sendo ensinada. Agora Deus estava expulsando, primeiro já tinha expulsado Adão do paraíso, do jardim que estava no Éden. Agora ele expulsa o filho de Adão do Éden, da região do Éden, para que ele fosse peregrino e errante, fugitivo pela terra. É isso que ele diz aqui: tu me expulsas da tua presença. Deus está em todo lugar, então só pode se referir ao local onde Deus se manifestava durante os cultos, que era aquele altar, aquela região onde as ofertas eram feitas e o fogo descia e consumia tudo. E aí ele reclama, continua no verso 14, no final do verso 14: quem se encontrar comigo me matará. Ele diz assim: o Senhor colocou um alvo nas minhas costas. Eu sou um homem marcado agora, porque pelo menos enquanto eu estou aqui, eu estaria protegido, estaria com minha família, mas agora o Senhor me expulsa da minha terra, da minha roça, e eu vou vagar pelo mundo, né, com um alvo nas costas. Quem me encontrar vai me matar. É preciso aqui explicar de quem é que Caim tinha medo, porque geralmente as pessoas leem esse texto e pensam que só tinha Adão e Eva, Caim e Abel, né? Caim e Abel, esquecendo que Adão viveu 930 anos. E os meninos podiam ter 300 anos de idade quando isso aconteceu. Os meninos, né? 300 anos de idade quando isso aconteceu. Ou seja, essa altura já havia uma comunidade dos filhos, dos netos, bisnetos de Adão e Eva. Casaram entre si? Óbvio! De que outra maneira poderia se propagar o primeiro casal, né? De que maneira eles se espalhariam pela terra se não tivesse casamento consanguíneo no começo? Se não tivesse casamento consanguíneo no começo. Mais adiante, à medida que não era mais necessário isso, Deus vai passar leis proibindo casamento consanguíneo. Mas, por enquanto, para a propagação da raça, houve casamento entre irmãos. Tinha que haver. É por isso que Caim diz aqui: quem se encontrar comigo vai me matar. Ou seja, alguém da população que já existia, sabedor do que Caim fez, porque foi o primeiro assassinato, não, ninguém tinha matado ninguém até aquela altura, seria a primeira vez, então a reação seria de pena de morte para Caim, pena de morte para Caim. E era disso que Caim tinha medo. Mas olha a resposta desse Deus surpreendente. Esse capítulo deveria ser sobre a misericórdia de Deus. Deus diz Caim, no verso 15, não, é o que Deus diz. Não vai ser assim. Não vai acontecer como você está dizendo, Caim. Segundo, Deus condena quem matar Caim a ser vingado 7 vezes, isto é, sofrer um castigo 7 vezes pior que o castigo de Caim. Como ele diz aqui no verso 15, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Quer dizer, ele vai sofrer 7 vezes mais do que esse castigo que eu estou dando a Caim. E aí, em seguida, Deus coloca um sinal em Caim para evitar que ele fosse morto por alguém. E a ironia aqui é que muita gente acha que esse sinal foi uma maldição, não é? Na verdade, não. Foi uma bênção. Era um sinal para proteger Caim. Era um alerta, dizendo assim: olha, quem matar esse homem, Deus vai fazê-lo sofrer 7 vezes mais do que ele já está sofrendo. Você vê pura misericórdia aqui. Pura misericórdia de Deus para com esse assassino endurecido. Ninguém sabe que sinal era esse, e todas as tentativas que têm sido feitas para interpretar acabam, inclusive, em interpretações abomináveis, que eu não vou nem mencionar. Mas a verdade é que ninguém sabe que sinal era esse. Era alguma coisa visível que identificava Caim como protegido por Deus. Ninguém poderia matá-lo sob pena de sofrer consequências 7 vezes pior do que o castigo que Deus já tinha dado a ele. A gente pergunta: por que Deus protegeu esse homicida endurecido, hipócrita, sarcástico? Por que não deixou que o matassem, como mais tarde exigiria a lei de Moisés? A resposta é que Deus não queria começar um ciclo de morte aqui. Porque quem matasse Caim, aí já seria a vez dele ser morto também. E aí começaria um ciclo de vingança, de morte, que Deus não queria que acontecesse, enquanto o seu povo não se estruturasse numa sociedade onde a pena de morte para assassinos pudesse ser implementada com segurança e pelas pessoas corretas. Então, a essa altura, Deus ainda não quer a pena de morte para assassinos, mas mais adiante ele vai fazer isso. Já na época de Noé, ele já vai dizer: quem derramar sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. E aí, na lei de Moisés, a pena de morte vai ser aplicada com muita clareza. O texto termina no verso 16 com Caim saindo para o seu exílio. Caim se retirou da presença do Senhor. Mais uma vez, Deus está em todo lugar. A presença do retirar-se da presença do Senhor significa sair daquele lugar onde Deus manifestava a sua presença, que só pode ser aquele local de culto lá no Éden, onde os irmãos tinham trazido ou traziam e outros traziam as suas ofertas para oferecer a Deus. Caim é como que expulso da igreja, né? Ele é expulso da comunidade de fé, ele é expulso ali daquele local onde a verdadeira religião estava sendo ensinada. Ele se desliga de Deus, se desliga dos seus pais e parentes, e diz o texto que ele foi habitar numa terra chamada Nod, ao lado direito do Éden, do Oriente, o lado abandono onde o sol nasce. E a palavra Nod em hebraico significa peregrinação, andança sem rumo. Na próxima mensagem, se Deus quiser, nós vamos ver como Caim se estabelece naquela terra, constrói uma cidade, a primeira cidade construída foi por Caim, e os pecados que vieram na sua descendência e também as conquistas. Vamos terminar perguntando: o que é que Moisés queria ensinar aos israelitas com tudo isso e o que é que nós podemos aprender desse texto? Primeiro, Moisés queria mostrar o início do conflito entre a descendência da mulher e da serpente, conforme está relatado no capítulo 3, verso 15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendente e o seu descendente. A história desse conflito da serpente e da mulher coincide com a história da raça humana. Na verdade, você só pode entender a história, a nossa história, a história da humanidade, dessa perspectiva, do conflito entre os descendentes da serpente, como Caim, homens ímpios, homens maus, às vezes até religiosos, porque Caim era religioso. O problema é que a religião dele estava errada, mas ele era religioso. O conflito entre esses homens ímpios e a descendência da mulher, que começa com Abel, temente a Deus, fiel, boas obras, justo diante de Deus, adorando a Deus da forma correta. Então você pode entender a história da humanidade a partir dessa perspectiva bíblica. É isso que Moisés quer mostrar aqui, para dizer aos israelitas que eles fazem parte da linhagem de Abel, substituído depois por Sete e Enos, que Deus se revelou a eles, que Deus deu os mandamentos para eles, deu seu culto e suas promessas. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida e os descendentes da serpente estariam lá. E o conflito vai começar. As guerras de Canaã, os exércitos de Israel liderados por Josué, contra os exércitos dos cananeus que habitavam naquela terra há 450 anos, é mais uma expressão histórica do conflito da semente da serpente e da semente da mulher. E todos os demais conflitos que você vai ver registrados na Bíblia. A história bíblica tem que ser entendida a partir dessa perspectiva. É daqui que nasce tudo. É isso que Moisés queria deixar claro para os israelitas, para que eles entendessem a história. Segundo, Moisés quer mostrar a essência do culto verdadeiro a Deus. Como eu disse, os israelitas tinham passado 400 anos lá no Egito aprendendo coisas erradas sobre Deus, deuses e culto. Iam entrar numa terra onde deuses eram adorados das maneiras mais absurdas, inclusive com sacrifício dos filhos. Mas agora Moisés começa a mostrar como é que se adora a Deus. Primeiro, de acordo com as instruções dele, não vai fazer como Caim, inventar uma forma de adorar a Deus. Tem que ter sangue derramado no culto feito a Deus. Nós temos que entregar a Deus do nosso melhor e não somente qualquer coisa. O nosso culto tem que proceder de uma vida reta e santa. Caim era justo e as obras de... Perdão, Abel era justo e as obras de Caim eram más. E acima de tudo, tem que ser com fé nas promessas de Deus. Essa é a maior diferença entre o culto de Caim e o culto de Abel, porque Abel tinha fé. Terceira coisa que Moisés quer apresentar é os efeitos do primeiro pecado em toda a humanidade. A serpente, como animal astuto de tocaia, havia aguardado uma oportunidade. Ela foi expulsa do jardim, mas ela estava aguardando uma oportunidade. E a oportunidade chegou na pessoa de Caim. Todos eles manchados pelo pecado. O pecado reaparece nos descendentes, como veremos na próxima mensagem. Gente, aqui nós temos a doutrina do pecado original, da sua transmissão e da sua imputação a toda a raça humana. E a corrupção aqui vai crescendo tanto que Deus vai ter que mandar o dilúvio, alguns capítulos aqui, há dois capítulos a partir daqui, Deus vai mandar o dilúvio. Porque a raça humana se corrompeu. Do jardim para o dilúvio, rápido, rápido. Como o pecado se alastra e corrói a humanidade, a sociedade e os corações. Com isso, Moisés queria explicar 40 anos de deserto. Todo o pecado, toda a desobediência, toda a rebelião. Quarto, já chegando no final, gente, eu disse isso há meia hora, né? Eu já disse a vocês, toda vez que eu disser está no fim, não acredite, porque não é verdade. A responsabilidade do homem por seus pecados e pelo estado de miséria que se encontra. Sabe o que é que salta à vista, aos olhos, o texto? É que Deus responsabiliza o homem pelo seu pecado. Que a miséria que acomete o homem é resultado do seu pecado. Por que que Caim foi expulso? Por que que ele ficou errante? Por que que ele perdeu sua terra? Por que que ele foi amaldiçoado? Porque ele desobedeceu a Deus, porque ele era mau, porque ele era do maligno, porque ele ofereceu um culto falso. Nós somos responsáveis pelo mal que nos acomete. É claro que Deus, nada disso pegou Deus de surpresa. Tudo isso Deus havia planejado desde a eternidade, mas de uma maneira em que o pecado do homem e a responsabilidade do homem, de maneira real e verdadeira, não falsa e ilusória, contribui e concorre para o fim que Deus decretou, de maneira que todos nós somos responsáveis e no final vai ser exatamente como Deus queria. Fica claro aqui, não fica? O Deus que criou todas as coisas do capítulo 1 e 2, você acha que isso aqui pegou ele de surpresa? Você acha? O Deus que do nada, só com sua palavra, ele cria mundos. Isso aqui pegou ele de surpresa? Claro que não. Fazia parte dos seus planos, mas de uma maneira que Caim era responsável, como mais tarde Judas, filho da serpente, possuído pelo diabo, ele vai trair Jesus. E ao mesmo tempo, ele é chamado filho da perdição. Aquele que havia sido predestinado para fazer isso, mas de uma forma em que ele o fez voluntariamente. Judas traiu Jesus porque quis trair. E ele é responsabilizado por isso. E por último, a continuidade da esperança da chegada do descendente da mulher. Os israelitas eram a descendência espiritual de Abel. Eles tinham recebido o culto, tinham recebido as promessas, a lei, e um dia o descendente da mulher haveria de ter seu sangue derramado como o de Abel. E aqui eu leio Hebreus 12, 24. Vocês chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus, ele fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel fala lá da terra, eu quero vingança. Mas o sangue de Jesus diz, quem crê em mim é purificado dos seus pecados. Abel clama por vingança, Cristo oferece perdão. Que nessa manhã você creia no Senhor Jesus, que você entenda por que que as coisas acontecem, que você perceba a grandiosidade da história da redenção e que você decida, com a graça de Deus, que você vai fazer parte dessa semente bendita, desse povo tão antigo quanto o Jardim do Éden, que é o povo de Deus, aqui chamado da descendência espiritual da mulher. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé para orar. Logo depois da oração, nós teremos alguns breves avisos e logo em seguida a escola dominical com o nosso pastor, reverendo Cláudio. Oremos. Ó Deus, que tua palavra fale ao nosso coração. Que nós aprendamos, ó Deus, a entender a história, a ler a história da perspectiva bíblica. E não simplesmente de guerra de nações, busca de interesses materiais, de líderes poderosos. Teorias da conspiração nos ajuda a ver o que é que está por detrás da tessitura da história. O que é que está por detrás dos fatos, que é esse conflito secular entre Satanás e seus anjos, e o teu povo, os eleitos, a tua igreja. Nos ajuda a ver isso. Abre os nossos olhos para que nós vejamos o sentido da vida, de onde viemos, o que somos e para onde vamos. Abençoe esse povo querido que está aqui nessa manhã. Dá-lhes tua graça e misericórdia.